insuportável, é dor incrível te ver e não te querer. É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível, é como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. É como esperar o prato e não salivar. Sentir apertar o sapato e não descalçar. É ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar. É como procurar no mato estrela do mar. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. Sentir calor em Cuiabá, ou como no arpoador não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política. Ignorar que a tarde vai vadia e mítica. É como ver televisão e não dormir. Ver o bichano pelo chão e não sorrir. Como não provar o néctar de um lindo amor depois que o coração detecta a mais fina flor. Yeah, te ver e não te querer. É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível te ver e não te querer. É improvável, é impossível.